Caiu céu vermelho, areia quase quarta-feira. Feira já não traz, feira já não faz da face o seu segredo. Caiu céu vermelho, areia quase quarta-feira. Feira já não traz, a fia já não faz da face o seu segredo. Obrigado. Ô Gomes, mais vozes para mim no retorno, por favor. Bom, galera, boa noite. Prazer imenso tocar aqui. Encerramento do Congresso Fora do Eixo. Que, segundo eu ouvi falar, eu participei também. Ninguém tem a sensação de que acabou, apenas começou. To go wandering over no plans, things around and the bells, sighing the new time starts. Things around and the bells, sighing the new time starts. Falling in holes of the streets are new, there is no time to regret. All the thoughts they've got you, only will your own pain. All the thoughts they've got you, only will your own pain. All this bonita they fell, they killed. Another's born. All this bonita they fell. They killed another's ball. Even if all of us gather round, cheering for what some call peace, only swing sharing beat. But life's heart won't stop its beat. Only swing sharing beat. But life's heart won't stop its beat. All this money they fell, they killed. And now there's more. All this money they fell, they killed. Valeu, galera. Esse é Beirute. Vamos lá. Pedro Sá, na guitarra. Gente, maestro Marcos Suzano. Então, vamos dançar um pouquinho, vamos? Thank you. no centro, dançando shot com pegada de tambor. Passei rasteiro, troquei passo, rateiro, fingi ser era guerreiro, mas de quando ele me olhou, no seco campo descampado, sertanejo, pura sorte no tracejo da levada do rodar. Girava o mundo lá no fogo do vazio, sua alma num desvio por um fio, eu vi passar. Falam em sânscrito, cantam em indiano, poucas frases por engano, ele disse português. Pisou na lua, fez até jejum congante, foi de Péricles amante quando em Ítaca chegou. Com Zaratustra aprendeu filosofia, fez até filantropia com uma madre Calcutá. Lá na Espanha, em Castela, viu Quixote, seu cavalo que em trote batucou o Ijexá. Mas que shot é esse derviche que mistura o pão com a salsa e o machixe? Que groove é esse derviche que mistura hardcore e rajinish? Que onda é essa derviche que mistura cola coca e o rachixe? Que coisa é essa derviche que mistura roda roda e não desiste? Derviche que encontrei rodopiando no sertão, dançando shot com pegada de tambor. Passei rasteira, troquei passo, sou rateiro, fingi ser herói guerreiro, mas de banda ele me olhou. O cinco campo descampado, sertanejo, pura sorte no tracejo da levada do rodar. Tirava o mundo lá no fundo do vazio, sua alma no desvio por um fio. Eu vi passar o Falou em sânscrito, cantou em indiano, poucas frases por engano, ele disse em português. Pisou na lua, fez até jejum congante, foi de Péricles amante quando Ítaca chegou. Com Zaratustra aprendeu filosofia, fez até filantropia com uma madre em Calcutá. Lá na Espanha, em Castela, viu Quixote, seu cavalo que entrou o Ijexá. Mas que shot é esse derviche que mistura o coca salsa e o machixe? Que groove é esse derviche que mistura hardcore e rajinish? Que onda é essa derviche que mistura cola coca e o rachixe? Que coisa é essa derviche que mistura roda roda e não desiste? Que encontrei rodopiando no sertão, dançando shot com pegada de tambor. Passei rasteira, troquei passo, rateiro, fingi ser era guerreiro, mas de banda ele me olhou. O seco campo descampado, sertanejo, pura sorte no tracejo da levada do rodar. Tirava o mundo lá no fundo do vazio, sua alma no desvio por um fio, eu vi passar. Falou em sânscrito, cantou em indiano, poucas frases por engano, ele disse em português. Pisou na lua, fez até jejum congante, foi de Péricles amante quando em Ítaca chegou. Com Zaratustra aprendeu filosofia, fez até filantropia com uma madre em Calcutá. Lá na Espanha, em Castela, viu Quixote, seu cavalo que em trote batucou o Ijexá. Mas que shot é esse derviche que mistura coca salsa e o machixe? Que groove é esse derviche que mistura hardcore e rajinish? Que onda é essa derviche que mistura cola coca e o machixe? Que coisa é essa derviche que mistura roda roda e não desiste, não desiste, não desiste? Que shot é esse derviche que mistura hardcore e rajinish? Que onda é essa derviche que mistura hardcore e rajinish? Pois é, essa derviche que mistura cola coca e o rachixe. Que coisa é essa derviche? Roda, roda, roda e não desiste! Curtiram o derviche aí, galera? Tá bom, vamos lá. De voz pra mim, gosto, por favor. na ye na na ya na na ya na na na ne ya na ya na na na na na ya ne na ya na na na na na na ya ne I na ye na na ya na na na na na na ne na ya na na na na na na ne na na ya na na na na na na ke las penas se vayan lejos de alegría que vuelva a mí de las penas se vayan lejos de alegría que vuelva a mí ay la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Pelas penas se vayan lejos de alegría que vuelva a mí que las penas pelas penas se vayan lejos de alegría que vuelva a mí ay la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Pelas penas se vayan lejos de alegría que vuelva a mí que las penas de las penas se vayan lejos de alegría que vuelva a mí Ô Gomes, mais voz no meu retorno, por favor, querido. Só isso, o resto tá bem legal. Pra mim também, um pouquinho. Vamos lá. Rutina, hoje eu vou chorar de amor. Olha os meninos Chama Célia, vai dizer pra Sara. Pega dinheiro quando eu vir atrás. Tá bem? Avisa, pira, seu destino. As comadre, por favor. Tutina, hoje eu vou chorar de amor. Tutina, hoje eu vou chorar de amor. Mais vale um amor vivido. Faz com o justo destemido e manjar. Mais vale um amor vivido. Faz com o justo destemido e manjar. Rotina, o tempo virou vento. Escuta isso de novo. Tormenta veio, vai passando balada e giro. Vai chamar a tua mão. O temporal carregou com dois irmãos e o peito. Tina Maru não vai mais voltar. Amaro não vai mais voltar. Olha os meninos, chama a Célia, vai dizer pra Célia. Pega dinheiro quando eu mira atrás. Também avisa, pira, seu estilo. Faça uma madre, por favor. Rotina, hoje eu vou chorar de amor. Olha os meninos, chama a Célia, vai dizer pra Célia. Pega dinheiro quando eu mira atrás. Também avisa, pira, seu destino. Mas com madre, por favor. Rotina, hoje eu vou chorar de amor. Rotina, hoje eu vou chorar de amor. Rotina, hoje eu vou chorar de amor. Mais vale o amor do vivo. Faz com o justo destemido e manjar. Mais vale o amor do vivo. Faz com o justo destemido e manjar. Tudo música nossa aí, viu, galera? Só música autoral. Joga nos tempos essa trilha e caminha para esse caminho. Na minha vida, eu gosto de tanto descontido pelo meu. Na batida do alguém. No vazário do Nazar. Sem pressa, navega, navega, navega, navega, navega, navega, navega. Joga nos tempos a sorte do mundo. Na linha da vida, o rastro do corte esculpido no meu olhar. Na linha da vida, o rastro do corte esculpido no meu olhar. Na batida do gongue, no rosário do Gansar, sem pressa, navega, navega, navega, navega, navega. navega, quem me navega é o mar. É ele quem me carrega quando vou se levar. É ele quem me carrega como nem vou me levar. Navega, navega, ó, navega. Máxima. Essa música desse ilustre português brasileiro João Pires e Brisa Marques. Isso é um trabalho, galera. Seguinte, nós estamos gravando um disco aqui, eu, Suzano e o João, com participação do Pedro Sá, e a gente está apresentando esse trabalho aqui para vocês, fechando o Congresso Fora do Eixo. Vamos lá. Solta o meu violão aí. Chama-se Nada Além de Você. Não tenho nada além de você. paz, eu sigo assim, sem dono, sem rei, sem você aqui. Ladeira abaixo, eu sigo assim, sem dono, sem rei, sem você aqui. Assim, sem dono, sem rei, sem você aqui. Ladeira abaixo, eu sigo assim, sem dono, sem rei, sem você aqui. Vida salgada, sangue clara, volta pra glória, certo querer. Caminho, dura jornada, não tenho nada além de você. E lá vou indo, não sei pra onde, o desafio é vontade bem longe, trazendo flores e alegria, não tenho nada além de você. Vamos falar da cesárea, irmão? É. Fala aí. Galera, a gente está chegando ao final. E é o seguinte, a gente queria agora um momento, além de... Hoje é um dia muito especial. Por um lado, está fechando o processo histórico do Congresso Fora do Eixo. Por outro lado, é um dia também que morreu uma das figuras que a gente mais admira na música, que é a cantora cabo-verdiana Cesária Évora. E a Cesária levou a música africana, a música de Cabo Verde, para o mundo. Cabo Verde é um país que tem muito a ver com o Brasil. É uma mistura de português e africano. Só faltou o índio. E a gente queria dedicar esse show, essa música, o João, que é português, morou em Cabo Verde, trouxe isso pra gente, tá muito aqui no nosso trabalho. Fazer uma canção que ela cantava, em homenagem a Cesária Évora, viva o Congresso Fora do Eixo, muito obrigado, vamos lá. Então, galera, queria aproveitar aqui também para agradecer todo mundo, agradecer a presença de todos, agradecer ao Congresso Fora do Eixo, agradecer na figura do Pablo Capilé e do Thales Lopes. Palmas aí para a galera, que está na liderança do processo. Sei que é liderança, mas sei que todo mundo aqui também é liderança. Mas queria homenagear os dois, que são meus amigos também. Vamos lá. Para dançar. Oi, alguém, 30 anos de São Tomé, leva a família, deixa-me só. Oi, a tristeza e a saudade. Oi, alguém, minha canseira que é de medida. Oi, alguém, outra pronta que passar. Oi, aqui, 30 anos de São Tomé. Leva a família, deixa no sol. Põe a tristeza na saudade. Oi, oi, oi. Pois levanta, nós deixamos. Cabo Verde aqui em a terra. Levanta, mas nunca poder. Cada ninguém bota amor. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, minha quem, minha cancera gata em medida. Oi, minha quem, outras prontas de um passar. Oi, minha quem, 30 anos de São Tomé. Leva a família, deixa no sol. Foi a tristeza da saudade. Oi, minha quem, minha cancera gata em medida. Oi, minha quem, outras prontas de um passar. Oi, aqui, 30 anos de São Tomé. Leva a família, deixa no sol. Minha tristeza e a saudade. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. 30 anos em São Tomé, levou a família, deixando só. Põe a tristeza em saudade. Põe a guia, será que tem medida? Põe a guia, outra fronte de passar. Põe a guia, 30 anos em São Tomé, levou a família, deixando só. Põe a tristeza em saudade. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, terra, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, De uma canção e tenho o dom de encantar. Tem um mistério que bate no coração. Poça de uma canção e tenho o dom de encantar. Meu brilho parece um sol derramado num céu prateado, num mar de estrelas. Revela a beleza de um povo sofrido, de rara beleza que vive cantando profunda grandeza. Mas a minha riqueza vem lá do passado, vem lá do Congado. Eu tenho certeza, filho de Gandhi, é povo Gandhi, Oxumaré, Katendê, Baba Opa. É do de Gandhi, povo de Zambi, traz pra você um novo sonho de Jejá. Filho de Gandhi, é povo Gandhi, Oxumaré, Katendê, Baba Opa. É do de Gandhi, povo de Zambi, traz pra você um novo sonho de Jejá. Boa noite. Marcos Suzano, Vitor Santana, João Pires, Pedro Sá. Valeu, galera. Bom pra caralho.